Eu pensei que era amor, mas foi só ilusão. Você chegou com um sorriso e roubou meu coração. Eu sonhava todo dia com a gente lado a lado, mas no fim era mentira, eu só fui o enganado. Amor de ilusão, foi só uma fantasia. Me perdi nessa paixão que acabou com a minha alegria. Eu te dei o meu carinho e você só me enganou. Amor de ilusão, foi assim que tudo acabou. Prometeu mundos e fundos, eu acreditei demais. Mas você jogou fora todo amor que eu te dei. Cada palavra bonita, agora sei que era em vão. E o que restou dessa história foi só desilusão. Amor de ilusão, foi só, uma fantasia. Uma fantasia, perdi essa paixão e que acabou com a minha alegria. Eu te dei o meu carinho e você só me enganou. Amor de ilusão, foi assim que tudo acabou. Prometeu mundos e fundos, eu acreditei demais. Mas você jogou fora todo amor que eu te dei. Cada palavra bonita, agora sei que era em vão. E o que restou dessa história foi só desilusão. Prometeu mundos e fundos, eu acreditei demais. Mas você jogou fora todo amor que eu te dei. Cada palavra bonita, agora sei que era em vão. E o que restou dessa história foi só desilusão. Amor de ilusão, foi só uma fantasia. Me perdi nessa paixão que acabou com a minha alegria. Eu te dei o meu carinho e você só me enganou. Amor de ilusão, foi assim que tudo terminou. Hoje eu vejo a verdade, o que eu senti foi engano. Aprendi com a saudade que o amor de mentira é dano. Mas agora eu tô tranquilo, vou seguir meu caminho, sem me perder de novo num falso carinho. Amor de ilusão, já passou, já ficou pra trás. Eu vou viver minha vida sem olhar pra quem não faz. Eu te dei o meu carinho, mas agora acabou. Amor de ilusão, foi assim que tudo terminou.